Meu passado muito distante, minha vida foi errante, mas Jesus me perdoou. Ainda hoje Ele me ama, minha alma canta e clama pela volta do Senhor. Hoje me sinto liberto, Jesus, estou mais perto, longe do mundo de horror. Agora canto, aleluia. Agora dou glória a Deus. Lembrar quem eu era, saber quem eu fui e ver quem sou eu. E nos olhos daqueles que querem me persuadir para o mundo cruel, mas eu sigo a Cristo, eu jamais desisto, meu alvo é o céu. Fracasso e aflições, por engano e ilusões, tudo isto eu enfrentei. Minha vida era vazia, minha alma triste e fria, no mundo em que eu deixei. A Jesus não conhecia, mas até que um certo dia meu Salvador encontrei. Hoje canto alegremente.